varão está perguntando: hoje quem quer receber unção e azeite novo, ele trouxe pra você. Basta apenas abrir a boca, começa a glorificar, porque quando a glória sobe, desce fogo no altar. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem liga nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem liga nesse mistério já vai receber. Pra quem veio buscar vitória, um conselho eu vou te dar: abre a boca e dá glória, Deus está neste lugar. Quanto mais o vento sopra, mais eu vou glorificar, porque quando a glória sobe, desce fogo no altar. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem liga nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem liga nesse mistério já vai receber. Pra quem vem buscar vitória, um conselho eu vou te dar: abre a boca e dá glória, Deus está nesse lugar. Quanto mais o vento sopra, mais eu vou glorificar, porque quando a glória sobe, desce fogo no altar. Mas o mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem liga nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem liga nesse mistério já vai receber. Quem liga nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem liga nesse mistério já vai receber. Mas o mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem liga nesse mistério já vai receber.